Olá! Pela primeira vez no mercado brasileiro foi feita uma coletânea de curtas-metragens nacionais. E uma das funções, além de apresentar o curta-metragem propriamente dito, é também mostrar um pouco dos curtas-metragistas, das pessoas que fazem, que a gente se convencionou chamar de curta-metragem. Mas eu vou pedir. Cara, como vai começar o reto? Aguenta aí, cara. Só preciso entrar no clima, é só um segundinho. Valeu.